sable, balançable. Esqueci, o filme acabou.

lábios de outra dança. A noite finge ser ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira da razão e do desejo. Não sei se dura sempre esse teu beijo. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Igual a ti não vou encontrar. Procurei-te sem amor no momento. Beijei tua boca e senti paixão. Sentindo o teu perfume e o teu jeito, dominaste coração. E logo a gente se juntou para mais tarde acabar. E agora eu me pergunto como tá a mulher. Deixa escapar, pois igual a ti não vou encontrar. Que me aconchegue pela noite e ao luar, como eu vivi contigo com tanto carinho. Igual a ti não vou encontrar. Que me aconchegue pela noite e ao luar, como eu vivi contigo com tanto carinho. Tua luz chegou aos meus olhos, teus lábios mataram minha sede. Aí eu vi e senti a tua alma a juntar-se à minha. E logo a gente se juntou para mais tarde acabar. E agora eu me pergunto como tá a mulher. Deixa escapar, pois igual a ti não vou encontrar. Que me aconchegue pela noite e ao luar, como eu vivi contigo com tanto carinho. Igual a ti não vou encontrar. Que me aconchegue pela noite e ao luar, como eu vivi contigo com tanto carinho. Igual a ti não vou encontrar. Anda lá, dá-se bem, curta tu o som também. Anda quieta também tu, anda curtir como ninguém. Anda lá, não demores, vem aqui para a minha beira. Pois estou à tua espera, se queres ser a primeira. Por ti senti, aqui vivi, te reparei, nunca mais te esqueci. Mulher tão bonita como tu não há. Será que não encontro ninguém igual a ti? Igual a ti não vou encontrar. Que me aconchegue pela noite e ao luar, como eu vivi contigo com tanto carinho. Igual a ti não vou encontrar. Que me aconchegue pela noite e ao luar, como eu vivi contigo com tanto carinho. Deep. No seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Assobiando mal nos bolsos.

Shut